Olha aí quem vem abençoar a malandragem, é o mestre Bezerra da Silva. Diga lá, malandro. Aí, malandragem. Malandro é malandro, malandro é malandro. Vírgula na área. Se der o vai pênalti, malandro. Se liga. Tu és alcoólatra da fumaça. Certo. Desde infância que ela gosta de você. Aqui ninguém nunca viu ninguém da dois ginásio, se vê, tá tudo bem.